Lá no fundo onde o sol mal aparecia, cresci em meio a sonhos, no mundo de agonia. As paredes apertadas, o eco da dor, mas dentro de mim ardia um forte clamor. Levantei a cabeça, não deixei me abater. Cada queda era um passo, um jeito de aprender. No olhar do espelho vi quem eu poderia ser. A vida é um jogo e eu vou vencer. Resiliência é a chama que me guia. Do caos à dança, da sombra à luz do dia. E quem diria que um dia eu ia brilhar. Liberdade financeira, amor pra compartilhar. Passei por tempestades, enxuguei meu olhar. O passado é história, só me resta amar. Cada lado em um tijolo, construindo meu lar. Um paradoxo vivo, é dor que faz sonhar. Levantei a cabeça, não deixei me abater. Cada queda era um passo, um jeito de aprender. O mundo é um palco e eu vou me mostrar. O futuro é meu, estou pronto a lutar. Resiliência é a chama que me guia. Do caos à dança, da sombra à luz do dia. Quem diria que um dia eu ia brilhar? Liberdade financeira, amor pra compartilhar. E se você sente que não há saída, lembre-se, a vida é feita de partida. Canção perdida, só um novo começo. Acredite em si mesmo e conquiste o seu espaço. Resiliência é a chama que me guia. Do caos à dança, da sombra à luz do dia. Quem diria que um dia eu ia brilhar? Liberdade financeira, amor pra compartilhar. Conclusão, vamos juntos nessa jornada. A história é sua, não é só uma balada. Posso ter o mundo, a sua verdade. Superação é poder, é pura liberdade. É a chama que me guia. Do caos à dança, da sombra à luz do dia. E quem diria que um dia eu ia brilhar? Liberdade financeira, amor pra compartilhar. Conclusão, vamos juntos nessa jornada. A história é sua, não é só uma balada. Mostre ao mundo a sua verdade. Superação é poder, é pura liberdade. Resiliência é a chama que me guia. Do caos à dança, da sombra à luz do dia. E quem diria que um dia eu ia brilhar? Liberdade financeira, amor pra compartilhar.